Sua voz ainda está gravada na secretária eletrônica. Por que você não levou a quando foi embora? Sem dizer palavra, sem bater a porta. Entre a ressaca e a preguiça de fazer café, é fácil perceber que nessa casa falta uma mulher. Não achucou a dor, acabou o engove. A solidão é tão cruel quanto uma banda de cover. Restos, restos, recolhendo os restos, restos de um amor que acabou. Restos, restos, recolhendo os restos, restos de um amor que acabou. Negar nosso amor pode ser tão radical quanto Rita negar Elis, Marisa negar Gal. Você sempre achou que eu era prolixo, mas não fui eu quem mandou nosso amor pro lixo. E se o ciúme pode lhe parecer politicamente incorreto, quem vai consolar minha dor de saber que outros homens merecem o que já me foi certo? Restos, restos, recolhendo os restos, restos de um amor que acabou. Restos, restos, recolhendo os restos, restos de um amor que acabou. Amor que acabou, restos, recolham os restos.